Força, rusticidade, determinação, garra e confiança. Sua Majestade, o Búfalo do Marajó. Impacto perfeito para o mundo das aparelhagens. Alô, galera! Coloca tudo no escurinho! É o Búfalo na parada! Bora, Rubiló! O Búfalo do Marajó se prepara para mais um confronto homem-fera. A impactante voz do DJ que a galera dá valor. Joga a mãozinha pra cima, quem tá feliz, e dá um grito aí! Deixa bem claro que a ansiedade da espera acaba aqui. Venha, Darlan. Venha mostrar a sua arte e fazer este povo feliz. É hora do espetáculo. O Búfalo quer você aqui. Senhoras e senhores, ele vem aí. O cowboy DJ que o povo respeita. Trabalhando sempre no apoio de Aca Produções e Eventos. Do distrito! Chegamos no veraneio de Peixe Boi! Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima! Quem tá feliz e dá um grito aí! Alô, meu búfalo! Everybody's going to the party, have a real good time. Falou. Joga a mãozinha pra cima, quem tá feliz, então um grito aí, vai! It's party time! Também sempre aqui. Um abraço do Darlan pra você por aqui, senhor. Pra cima. Obrigado, toda a galera. Lá do Tauarizinho, que se faz presente aqui com a gente. A amiga Ellen, a Marília, o Zezinho, o Johnny, o Lucivaldo. Eles falaram que não tem hora pra chegar em casa. namorado. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Tá com ciúme, tá com ciúme. Faz o que fala? Pega na mão e assume. Ciúme, tá com ciúme. Pega na mão. O teu tempo tá passando e tu não toma uma atitude. Vou ter que ativar. Obrigado, meu grande parceiro Magrão. Mundo Corinthians, pá. Galera, os Capanema tá presente. Obrigado, Magrão. Você tem nosso respeito sempre. Tá buscando. Aqui. Sempre. Sempre assim direta. Meu... Maurício se faz de novo. E tu é o sabor de... Alô, Bruninho. Perdi muito. Cala a boca e me beija. Eu já tô avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega o quê? Pega na mão e assume. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão, pega na mão. Pega na mão e assume. Pega. Quem sabe curte e canta assim, ó. Amar, amei. Alô, Messias. Gostei, mas agora eu não quero nem de graça. Era uma briga em... Meu parceiro Marquinhos. Ô, moça, o Marquinhos lá do Saveiro Branca de Neve. Se ensina um cara que a gente bom. O homem é bom. Ele tá aqui ao lado do Darlan. Pra lá, vai pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vir aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado. Esse é o Búfalo do Urubuquara. E vir aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Vai pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vir aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Teteu de Capanema, Eric e a Duda da GDB. Não dá mais. É o quê? Era uma briga em cima da outra. Ô, moça, não dá mais. Se isso fosse rir. Era uma briga em cima da outra. Vai com suas amigas pra lá. Alô, seu Odmar. Cuidado pra ela. Um abraço, muito obrigado pela sua presença, viu, Odmar. Vai com suas amigas. Que você venha mais vezes aqui ao nosso Búfalo. É o Búfalo. Agora o Odmar bate no peito e diz: é o Búfalo. Alô, Danilo. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Vai com Matriz. Suas amigas pra lá. O Lourinho, o Lucas, o Rafael e toda a comitiva. Vizinho, papo, papo. Fala pra mim, bem baixinho, o som que bate no teu coração. Ciúme aí, não vai ter mais jeito. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. Alô, Sabrina! Uma vez a discussão o tempo inteiro. Ó, Patria! Pô, desculpa, mano, você não vai me perdoar, não? Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane, o Márcio Dante também. E o Nazareno, equipe Shopitel, presença minha. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas putiane. Alô, minha equipe, a pátria, alô, Gerson, putiane, eu vou comer também. Joga o bumbuzinho. Pedro, do Mega Palio, lá de Castanhal, o pai do meu grande produtor, Mário Bros. Quando? É Pedro. Essa menina é da aula, senta pra caramba, essa menina escangalha, mas chegando no baile funk, ela é a sensação, o shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução. E pra batão, pra batão grande. E a família Regi Nossa. Batão, pra batão grande. Alanzinho Show, batão. Alessandra Nunes, galera do Bonito, o Valentão. Toda a família vivemos farra, juntinho com a família dos Fastos, de Se Faz Doido, lá de Capanema, na pressão, meu irmão, alô Maurício, Maurício, Maurício. Rede KR3, tá lançando mais uma danada. Bora, Joazi! Ele está na área. Quando? quando ela dança, essa menina é da aula. Jaze, só não te mete muito com Jajá nem com Danilo, viu? Galha, mas chegando... Se não, meu irmão... Meu irmão, pelo amor de Deus. Vai curtir, mostrando sua saia do céu. Por aqui, saúde, tá no som, querida. E bobotão, bobotão, grandão. É o Búfalo. Bobotão, bobotão, miúdo, bobotão, grandão. E bobotão, bobotão, grandão. Berasmo, um abraço pro negro. Júlia, todo mundo na área. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou. Joga e canta agora, mano! E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde. Bora da vizinha! Essas malandra, assanhadinha, que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral, vem pra favela. Equipe União da Vila, presente também. Então vem, sem. Bora, novinha, quero ver você agora, vai. Essas malandras, assanhadinha, que só quebral, só quebral, só quebral, vem pra favela, fica doidinha, então vem, sem. O Bruninho do aparelho gosta de passar o laser. Favela, o ritmo é esse aqui. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai, senta aqui. O homem é bom, senta aqui, senta aqui. Vamos lá, DJ Darlan. Vamos lá. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai, vai. Joga, joga. Essas malandras, vai, vai. Assanhadinha, vai, vai. E aí, Marquinhos? Só quebrar. Rapaz, qualquer dia desse eu tô por lá nessa branca de neve. Fica doidinha. Juro que eu não entendi. Lá pela branca de neve. Exatamente. E aí, DJ, vamos dar uma acelerada nesse bagulho aí, mano? Sabe quem é? Isso. E... é o meu parceiro Josué do Matrix. Matrix. Essas malas... Chegou com a gente, obrigado, Alanzinho. Bota a bunda pra mexer, e eu boto pra torar. Bota a bunda pra mexer, que eu boto pra torar. Toda blue me chama loma, e as gêmeas da canção. Vai paralisar com bunda no chão. Vai paralisar com bunda no chão. Eu paraliso com bunda no chão. No escuro da inveja, a minha... Peguei, me tô curtindo, sério, tá aqui do ladinho. Ao lado direito. Vai para... Sidneia do HB20, alô Sidneia, alô Sidneia, alô Johnny, Johnny, Johnny, Johnny. Pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer e eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer que eu boto pra aturar. O WM me chama loma e as gêmeas na canção. Vai paralisar com bunda no chão. Vai paralisar com bunda no chão. Eu paraliso com bunda no chão. No escuro da tua inveja, a minha lisa é neon. Vai paralisar com bunda no chão. Vai para. Para, água, bicho, meu vereador Choroca já chegou! Ah. Esse aqui é do povão, viu, meu irmão? Essa é bruxa, essa é bruxa, não! Mas como eu tô fuleira! E quem sabe com Chicão? Canoas da boca de orelha. Já lancei três hits, mas preste atenção. Lucas, Matrix e Lourinho, Lucas, Rafael e a comitiva, alô Bruninho. Concentra na batida, vai, não para não. A Milazinha aproveita sim. Me tira até o chão. O que tu tá dizendo não vai me dar. DJ Josélio. O homem é bom. Ele tá onde? Fala pra mim, Josélio. Revolução. Um abraço, Josélio. Valeu, meu bingo. Aquele abraço. O da vizinha popular. Um abraço pra você. E aí, Marquinhos? Forte abraço. Fala, Brigante Neve, vai passar o leite. Sempre. E tu tá dizendo, não vai me interessar. O que eu chego no baile com a bunda eu vou. Obrigado, Lucas. Obrigado, Bruninho. Treme, treme, valeu. Treme, se para. Treme, treme, treme, treme, treme, treme devagar. Vou fazer se concentrar. Tu presta atenção. Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão. Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão. Vai tremendo, vai no... Meu grande parceiro Denis Oliveira. Um abraço do DJ Darlan pra você. Obrigado, viu, Denis? Ele tá juntinho. Agora. Jogando, loirinha, jogando, vai. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena, jogando. Bora, Marciane, alô, tchau, Paulinho, taxista. Esses mais não são os vagabundos de luxo. Jogando. De nova, Timoteu, Alô, Bufo, parabéns, novinha. A revolução. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha. Tu ganhou o troféu do ano. Dum, dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum, dum. Pra mim você é a número um. Dum, dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum, dum. Pra mim você é a número um. Dum, dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum, dum. Pra mim você é a número um. Dum, dum, dum, dum, dum. Tudo, tudo, tudo, pra mim você é a número um. Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, pra mim você é a número um. Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando Deca tá mandando. Morena jogando, loirinha jogando, vai, parabéns. O Danilo do Palio, avô! Do ano, Morena. É Palio, sabe o que, Johnny? A revolução. Vinha, tu ganhou. Tá bom pra ti, tá? Morena jogando. Bora, Danilo! Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha. Quem gosta, curte, vai! Do ano, parabéns, novinha. Tu ganhou o troféu do ano. Dum, dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum, dum. Pra mim você é a número um. Dum, dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum, dum. Pra mim você é a número um. Dum, dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum, dum. Pra mim você é a número um. Dum, dum, dum, dum, dum. Tudo, tudo, tudo. A Sula falou que tu é número um, vai. Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Só pra quem tá apaixonado, bailão! Unidos da Vila do Valor, então sigo! Abre o jogo, acabou. Pra que só desenvolve o amor? Me confiei, entreguei. Meu coração a você mágico. Noite do meu lado, fica aqui imaginando. Mas como pode cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender. Danilo, minha paixão. Você e a Thalita. Você. Um abraço, viu, Thalita? É assim, Thalita. Um abraço pra você, menina. E parabéns pra você. Meu amigo Wellington Santos. Me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar que isso é um falso. Já ele somou lá. O Tante Nazareno Neto Rocha. O Márcio e a equipe Chubitel, viu? Abre o jogo, Acabou, pra quem só desenvasou. Bora, Wesley! Eu confiei, entreguei. Meu coração vai pro se machucou. Noite do meu lado, fica aqui imaginando. Ei, ô, demais! Onde cair nessa vaza de amor. Vai, não se faz de doido, é? Não é o xará, é? Olha, dia 25 de agosto, Vila das Pedras. Tem a festividade de aniversário do maestro DJ. Vou demonstrar Silva. Que somos falsos. Ser rock doido, viu? E parabéns a você que me fez entender. E minha paixão não é você. Muito obrigado! Obrigado por demonstrar que somos falsos. Se eu tocar essa aqui, ó! E parabéns a você. Vem com Elvis, vem! MC Elvis novamente de novo. Tá ligado, né? Só na diferença. Falou, DJ Wesley! Relaxa, você tá na minha. Eu também te quero. Tente clara de besteira. Nossa. Vamos nessa, meu búfalo do Marajó. Vamos nessa, Darlan! Coração, já não aguento de tanta ilusão. Rapaz, pensa no rapaz que tá tolo hoje, eu. Papai tá ao lado. De besteira, nosso caso é sério. Olha o Danilo do Palho! Já não. Revolução. O filho bebe mais do que o pai. A noite. Se tá sozinha, precisa de não, mim. Não, mano, tá pau, pau ali. Abraçar. Pau, pau. Nada, para ali. Eu é, Julinho, daqui a pouco a gente vai lá com o seu Edmar. Tá, que eu quero ver se ele se garante naquela brincadeira da latinha. Quem me falou? O que que tu diz? No teu olhar. Foi ele que me ensinou. Oh. Bora pra cima! Eu te agarrei, novinha, pode pá. Eu te beijei, novinha, pode pá. Te conquistei, novinha, ô novinha, ô novinha. Eu te agarrei, novinha, pode pá. Eu te beijei, novinha, pode pá. Te conquistei, novinha, ô novinha, ô novinha. Batidão estronda, vem comigo, vem. Já você tá na minha, eu também te quero. Vem te larga de besteira, o nosso caso é sério. E me entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Tu tá na minha, eu também te quero. Larga de besteira, o nosso caso é sério. Me entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Olha o Milo, meu irmão! Porque a noite tá. Dia 16 de setembro tem o Festival do Sorvete. Vila Segredinho, Tauari. O Falo vai estar tá por lá! Exatamente. Porque eu sei que tá bem. Já tô chapado, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar. Quando o Elvis apagou a luz. Joga tudo, quero ver! Eu te agarrei, novinha. Joazes, um abraço com muito carinho pra você, meu grande parceiro. Te conquistei. É, Marquinhos! Eu te agarrei, novinha, pode pá. Eu te agarrei, novinha, seu Odimar. Te conquistei, novinha. Odimar. Novinha. A maior estrutura audiovisual do Pará chegou. Chegou. Novo Badala Song, o Búfalo do Marajó. A gente não precisa de hora marcada. O nosso tempo quem faz é a gente. Bora dançar um forrozinho, bora, bora. Conheço muito bem suas intimidades. E você também sabe quando eu tô carente. Você não me cobra, eu não cobro você. Esse é o nosso jeito, a gente se entende. E mesmo quando eu passo dias sem te ver, o seu sorriso ainda é o mesmo de... Pega a gata e desce assim, ó. Você se é amor, você é um caso, você é um fica. Eu só sei que no final a gente se dá bem. Eu não tenho ninguém, só quero você, você me quer. Se faz de doido, Maurício. Por que que nós temos tudo a ver? A gente se encontra, o amor pega fogo. A gente se ama e depois ama de novo. Sem vergonha, descarada. É o nosso jeito safado. A gente se encontra, o amor pega fogo. A gente se ama e depois ama de novo. Sem vergonha, descarada. Esse por aqui é saúde, tem moral, meu irmão. Tem safado. Elane. Jeito safado, eu fortalei. Essa vai pra você, viu, Elane. A fenômeno. Por aqui é que manda ela parar. Seu Paulinho. Ele está na área. A gente não precisa de hora marcada. O nosso tempo quem faz é a gente. muito bem suas intimidades. Andréia, olhando mais do Magrão. Como é que tá, Magrão? Você não me Corinthians, vá, é ou não é? É o melhor, meu irmão. Chega, a gente se entende. E mesmo quando passa o dia sem te ver, o seu sorriso ainda é o mesmo de sempre. Não sei se é amor, se é um caso, se é um fica. Eu só sei que no final a gente fica bem. Eu não tenho ninguém, eu só quero você. Você me quer também. Ninguém vai entender, porque nós dois temos tudo a ver. A gente se encontra, o amor pega fogo. A gente se ama e depois ama de novo. Sem vergonha e descarado, é o nosso jeito safado. A gente se encontra, o amor pega fogo. De novo, sem vergonha e descarado, é o nosso jeito safado. Canta demais, fenomenal. Safadão, o maior artista do nosso país. É, por favor. A nossa Bibi Fortaleza. Pega o forrozinho, o forrozinho. Fuga, veloz de Santa Maria do Pará, rompendo uma fronteira. Quer aprender uma dança que é bom demais, com a envolvência da batida do papai. Rita-tia. E treme tudo quando o som do batidão toca a corneta. Sacode o médio, tem que rasgar a porra desse grave do paredão. É o Búfalo. Joga tudo aí que eu quero ver pro livro. Olha o meu patrão JC, já chegou aqui do lado. Ele tá na área. Ele está na área. O Godzilla, o herdeiro, é? Essa dança, a mina danada, joga da... João Carlos 3D. Sacode o médio. E bora ver se ele se garante. João Carlos, vem logo aprender aqui como é que é. Como é que é. Como é que é. Sobe, sobe, sobe, sobe. Aciona o búfalo, João Carlos. Subiu, subiu, desceu. Vai, e vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Bora no forrozinho! Meu parceiro Assis, o Silvinho Tavares, o Gugu, o Romírio, o Vitor, lado bonito, presente na área. Rafael e a Carolzinho, um abraço do Darlan. Valeu, meu bem. Tem uma dança que é bom demais, com a envolvência na batida do papai. Estreme tudo quando solta o batidão, toca a corneta, sacode o médio. Tem que rasgar a porra desse grave do paredão. Quem sabe desce, vai! Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. E sobe, sobe, sobe, sobe. DJ Dalton Boy do Paredão JC Ultra Live. Esse Dalton tem história, cadê você, garoto? Vai descendo, vai descendo. O Dalton é de casa. Chega junto, Dalton. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Pediu pra parar, parou. Novo Badala Som. Novo Badala Som. E quem gosta dessa aqui, ó? É Zé Neto Cristiano. Pra cima! Pra cima, garoto! É diferente, hein? DJ Darlan. DJ Darlan! E aí, Dalton? Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim. Égua pura quer? Marquinhos a piorar, e Davizinho jogando um modo. Irmão, pelo amor de Deus. Puxa no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. Deixe no vereador do povo, é o Choroca, meu. Já tive a oportunidade de conhecer o Choroca há muito tempo. Esse moleque é de casa. É por isso que eu digo: o homem é bom. Passando as garrafas, solidão é companheira nesse risco a faca. Enquanto. Eu não acredito que o Batista tá aí, bicho. Largada as traças, maldito sentimento. É Batista! Abraçando as garrafas. Olha o meu parceiro Batista lá do Balneário, Ângelo Gomes. Diga-se de passagem: eu não volto, eu tô lá. Um dos melhores balneários do estado do Pará, sentimento, meu irmão. Que nunca se acaba. Oh, oh, oh. especialista em camuflagem. Rubilota, camuflada. Já deve imaginar, tá pelo canto. Fogo com gasolina. Já tô sabendo que a carroça vai invadir o Ângelo Gomes, viu? Caiu quando subiu o álcool, aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando modão de arrasar o chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não percebe. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num querosene. Ponhoca, providencia logo um pacote aí pra mim, Ponhoca. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Virgínia Schmini, sente... lá do paredão JCL com a gente, Alumini. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. A falta de você, bebida, não ameniza. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Aô, morena! Pra que cheirar a rosa se o cravo é mais cheiroso? Pra que beijar no rosto se no chifre do bufo é mais gostoso? Dança agarradinho! Obrigado, Magrão! E Andréia do Corinthians, Paz Caparela! O Xuxa e a Paulinha também! Onde está o meu amor? Eu preciso encontrar outra vez pra voltar a ser feliz. Eu preciso te encontrar outra vez. Não quero mais passar o meu olhar pelo salão, meu bem. Bora, Batista do Ângelo Gomes! Quero me ouvir. Em breve tem carroça por lá. E você. Tá ligado, galera? Eu fiz uma oração e pedi ao Senhor que traga de volta o meu amor. Pra mim outra vez. Se eu puder, querido, vai trazer você. Sem você, não sou nada, não sou ninguém. Não posso sorrir, não posso estar bem. Todo mundo é feliz, só eu que não sou. Hoje não estou com você, meu doce amor. Hoje é dia de festa, eu estou a chorar. Aqui tão sozinho, tão triste a esperar. Venha cuidar de mim, venha ser meu amor. Sem você não sou nada, só me resta a dor. Açaí, gostinho. Ei, não solta na gata, não! Não solta que vem essa aqui, João Carlos! Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo, tentou. Vou te contar aonde é evolução. Ela errou quando bebeu. Obrigado, Jajá. Obrigado, Danilo. Quando e a galera lá do Paredão Cobra encaixou, Cobra Negra. Um abraço pra vocês também do DJ Darlan. Darlan, DJ Darlan. Ela quase ficou entre você e eu. Mas eu disse quase, só quase, entendeu? É choroca, tu sabe. Cara, a distância do quase é tipo ir de volta daqui até Marte. Bora, Dalton! Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Se Deus fez outra de você. Pedro do Mega Palio, pai do Mario Bros. Morando a casa dele, ele não vai deixar descer. Bora, Gusti, vai! É uma minha, outra dele. E meu gerente Miriam! Manda! Manda 007. Manda 007. Ela tentou. Entre ser a sua amiga e não ser nada. Prefiro ser. Léo Búfalo. Nada. Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Sério, tu curtindo? Me fala. Você e a Cisneia, é que lá do HB20. Os meus amigos de Marituba com a gente. Por aqui é saúde também, alô Cisneia! Fica tão perto assim da sua boca e não poder. Ah, meu parceiro Rafael! E se um dia eu não posso esquecer de você, alô Rafael! É Rafael agora da Revolução. Revolução. Se apaixonou por alguém. Equipe União da Vila. É esse dia aí. É justamente esse dia. Que eu não quero que aconteça. Então só a amizade me esqueça. E quem sabe canta bem alto, alto, alto. E quando você me disser. Não é boi, é oi, viu? Peito gritando te amo. Toda vez que você me disser oi. Vim lá pro Caparema, nosso depósito, como é que dá? É só oi, oi. Olha. No meu peito gritando te amo. Falou, te amo, te amo. E quando Bruce você crê. Me disser oi, oi, eu vou responder só oi. Manda 007. Entre ser a sua amiga e não ser nada, prefiro ser nada. Foi ontem, foi? Onde é que eu vou guardar esse amor? Os caras nem lembram, né? Aqui. Me fala, como é que vou pegar. Atenção, Clailson, aparece rapidinho aqui, Clailson. Te levar pra casa, pra ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-lo. E se um dia você me chamar, pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém. Esse dia aí é justamente esse dia que eu não quero que aconteça. Então só a amizade me esqueça. Quem sabe canta e vai, vai. E quando você me disser oi, eu vou responder. Meu parceiro Joás, meu grande irmão Joás, um abraço pra você. Tá com saudade de vagabundo. Você e a primeira em cima dela. Sempre, sempre. Oi, eu vou responder só oi, oi. Com meu peito gritando, te amo, te amo, te amo. E quando você me disser oi, oi, oi, oi, oi, oi, essa batida aqui, ó. Deixa tudo no escurinho, vó! Apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado. Joga tudo agora, siga! Pou, pou, pou. DJ Piro. Silva, bem do ladinho. A Ciane, John, Paulinho dos Vagabundos de Luxo de Nova Timoteo. Equipe tem moral, meu irmão. É você, meu lar. A vida pode existir milhares, mas nenhum vai ser como você. Que comigo amor foi de verdade, que fez a minha vida acontecer. Eu troco a estrela por beijo seu. Troco aquela hora pelo seu olhar. Eu deixo de viver um paraíso. Minha verdade é você, meu lar. Dá-lhe mais uma. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Júnior Santorini. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão. Bora, Braulino! Safadão, safadão, porque eu sou safadão. E vai na tremidinha, tremidinha, tremidinha, tremidinha. Pressão, pressão. Pressão, pressão. Pressão, pressão. Tem que ser na pressão, Bruninho. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. É meu garçom das fronteiras, Ponhoca. Vai na tremidinha, tremidinha. É pressão, pressão, pressão, pressão, pressão. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Eu falei pressão. Bagulho doido. Lá DJ Sander. Falei peixe bom! Será que esse CD vai tocar a Branca de Neve? Te juro que eu não entendi. Lá na Branca de Neve, pô! Josué do Matrix tá presente na área! Um abraço pra você, Josué! Essa galera aí, peso aqui do lado. Ao lado esquerdo. Lá, DJ Sander. Ei, vereador Choroca. Corinthians, pá. É o top. É onde o DJ Darlan costuma beber aquela geladinha. Eu não fiquei na fita. Tu que foi iludido? Fala. Eu ia pro Búfalo, ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Meu irmão, que é isso, menina? Para de ser tarada. Amigos. Alô, Melri. Pressão. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrar. DJ Darlan. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é pressão pra todo lado. É pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. Obrigado. Pra todo lado. Equipe Botafogo, Veloche, Santa Maria do Pará. Pressão pra todo lado. Léo e toda Botafogo rompendo fronteiras. Pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. A sequência da sarrada, sarra. Dia 16 de setembro, festival do Sorvete Vila Segredinho. Pauari, o Búfalo na área. Alô, Paulo, Silvio. É o meu parceiro Paulinho do Depósito. Alô, Melri. Eu quero ver você dançar. E Paulo, tu sabe que é nós. O homem é bom. Valeu, meu bem, aquele abraço. Eu te amo tanto, mas assim não vai rolar. Como é que é? Quando eu quero transar, você quer deitar. Então, meu amor, você pode descansar. Mas quando eu meter o pé, não venha me procurar. Não venha me procurar. Sempre dizia pra aquela filha da puta, dia que negar em casa, eu vou procurar na rua. Sempre dizia pra aquela filha da puta, dia que negar em casa, eu vou procurar na rua. Alô, Melri! Tudo. Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Din. Pode dar em cima de mim, pode dar em cima de mim, pode dar em cima de mim, pode dar em cima de mim, pode dar em cima de mim. Pode dar. Parceiro Marquinhos, minha galera tá sabendo, Branca de Neve. Obrigado pelo carinho, pela boa recepção que você teve sempre com a gente. Nós te agradecemos, hein, irmão. Tamo junto pro Guindé e Assis. Sempre. E já! Tu sabe falar mexicano, sabe? Traduz pra mim aí, ó. Que vamos para a gozadeira full, baby. Shake, como é? Dá-me uma vueltita outra vez. O Davizinho popular, ele entende. Seu aniversário na Vila das Pedras, o apoio é do vereador Choró. E faz a roda. Dia 25 de agosto. Chama a moleca pra dançar. Bota na pressão potentes. Bota na pressão potentes. Bota na por aqui. Alô, tá sim. Tudo depósito. Joga tudo. Eu falhei bem. Vem fazer o chifrinho. Amor, eu sei, te magoei bem. O Danilo. Mas vamos. E a Thalita, o Cassal. O Cassal. Revolução. Conversar. Esse Dinei, alô, Rafael, garoto. Sério. Amo tanto. Rafael e a primeiríssima dor. Vive sente. É a Carolzinha. Ainda me ama. É Carol. Olá, Carolzinha. Um abraço pra você, menino. Eu sou Gineia também. Mas eu só te peço. Só mais uma chance. Esse é o patrão por aqui, é salve, garoto. Eu só te peço. Só mais uma chance. Por aqui. Raquel, olha o Batista, a galera do Angelo Gomes ali com a gente. Tentamos reconciliar. Ei, depois a gente vai tomar uma lá. Te amo tanto, me custa tanto. Gente, você que perdeu a chave de um carro, a chave se encontra aqui ao lado com o meu grande parceiro Davizinho Popular, viu, Davi? Amas, amas, se tu ainda me amas, eu só te peço, só mais uma chance. Alô, meu parceiro Paulo! Eu só te peço, o depósito de Cavaleiro de Jones, Jones, Jones, Jones. Só mais uma chance, só mais uma chance. Bora virar! Você não sai da minha cabeça. Não sai da minha cabeça. Você não. Evelyn, a Sheila. E o neném de capané. Chora não, neném. Vamos lá, DJ Sander. Anos. É Vinícius! Tudo que eu preciso é você. Eu inventei meus sonhos, fiz muitas viagens, buscando milagres quando a solução era você. Eu inventei meus sonhos. Os Unidos da Vila, é com Thiago Sampaio do Estúdio TS Produções.